Balançável. Que? Que? E o carras na mala, people passa mano gala, 100% de pureza, overdose e parte a escala. Atrás de um produto, eles só querem um estatuto, mas na minha passarela aqui só entra peso em bruto. Muito tempo parado e por nação stand-by, minha rima é granada, cuidado porque ela cai. Mesmo à tua frente, explode-te na cara, no freestyle ninguém te entende, é muito seco e bruto a ara. Faço-te entender a beleza da minha fonética, a minha droga é rap pura, tua nem sequer é sintética. Perquinho e é da estranho, faz parte da cultura, lá fere no estrago, não tenho a tua postura. Não é já és vingador, agora é que tu brilhas, deixaste a realidade, o teu tema é sapatilhas. A vossa intervenção agora está acerrada, resulta em editoras, mas elas não estão apanhadas. Então, rap para mim é comida, por isso eu estou bad affect. Nova escola, anda cartas e eu faço-te um blackjack. A linha está traçada, exploro o meu horizonte. Eu sou PJ nesta estrada porque o meu rap está a moto. Eu não sou pro, nem eu quero vir a ser. Faço rap por amor, tu nem o faz por merecer. Foste embora para nunca mais. deste mar sempre me faz pensar em nós dois. Quando não me esqueço o calor das promessas de amor sem depois. Quando me toques assim é demais.

safadeza, faço a cama, ponho a mesa para jantar. Nunca fui de ponta em mola, nunca me baldei à escola para passear. Sou um puto diferente, até já li o Gil Vicente sem nunca me queixar. Tomo conta das irmãs e pelas manhãs sou o primeiro a acordar. Aprendi da maneira complicada a moral aprimorada do papá. Sei que não posso roubar nem a dormir nem a sonhar com as alegrias que aqui não há. E porque é que há malta má? Mas se por cada coisa boa vou ficar melhor pessoa, porque não ser mau para já? Às vezes dou por mim com cada mariquice que a família põe-se logo a abusar. Levar com a sexta mordidela e ser bonzinho para a cadela já me está a chatear. Ver a infância passar com este medo de errar. Olha o exemplo, olha as irmãs. Vem a avó e vem a ti, todas pregam todo o dia. Não pedi por mais mamãe. Porque é que o bom é melhor que o mal? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? Porque é que o bom é melhor que o mal? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? Salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve